passeando. Em Salve Simpatia, para animar a festa hoje, o dono da introdução desse programa vai tocar o tempo todo. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e enquanto existir Deus no céu, urubu não come folha. Eu sou a Angélica Oejima, da parte tropical desse país tropical abençoado por Deus. Olá, pessoas. Eu sou o Bruno da S. E eu quero ver quando o zumbi chegar. Olá, amigos, eu sou Paulo Zanella e aquela música que o Jorge Bejor manda salve pra Simpatia, eu sou Simpatia. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve Simpatia. Então, pessoal, estamos aqui, vocês já perceberam aí, quem tá ligado, que hoje é Jorge Benjó, né? Nós estamos dando continuidade aí aos nossos episódios musicais, fazendo algumas homenagens a alguns ídolos aí. E assim, nós começamos esse ano com Jorge Benjó, nós começamos esse ano com o Chico Sainz, mas já tava ali engatilhado que a gente queria falar de Jorge Benjó, não à toa, porque ele é o nosso patrono musical aqui, né? A nossa abertura é uma música do Jorge Benjó, a banda do Zé Pretinho. E então vamos falar desse cara que, assim, é samba, é rock, é bossa nova, é um monte de coisa misturada, né? Tem aí, sei lá, 40 anos de carreira, eu acho, ou mais. Então tem muita coisa pra gente falar. Como eu comecei no episódio do Chico Sainz, vou começar com a mesma pergunta aqui dos participantes. Quem é Jorge Benjó pra vocês? Cara, Jorge Benjó eu descobri de uma maneira bem inusitada, né? Nos links que eu mandei pra vocês estudarem. Aí todo mundo menciona lá uma entrevista, né? Menciona na entrevista o jeito do Jorge Benjó tocar. Mas como eu... Não é que eu descobri o Jorge Benjó. Tocava muito lá em casa aquele Mestres da MPB, que tem a nossa clássica abertura da temporada passada, né? Da banda do Zé Pretinho, que aquela já é uma segunda versão para a música Banda Zé Pretinho. Mas aí um dia eu tava num churrasco aí comentando com um cara e eu falei de uma banda, o Mundo Livre S.A., que eu gostava muito. Aí o cara falou assim, é até legal o Mundo Livre S.A., mas eles beberam muito na Tábua de Esmeralda, então eu prefiro ficar com a Tábua de Esmeralda do que com o Mundo Livre S.A. Aí eu fiquei, o que é a Tábua de Esmeralda? Aí o cara, então vai tomar no cu que eu não vou falar com você não, você não sabe o que é a Tábua de Esmeralda, já pra lá. Aí, bicho, eu fui escutar a Tábua de Esmeralda e eu descobri que, assim, aquilo ali é um jeito de tocar violão, sabe? Hoje você vê esses carinhas tocando, foi o Jorge Benjó mesmo que inventou e tá ali na Tábua de Esmeralda. É um negócio que parece fácil, mas é difícil, como diz a brincadeirinha das crianças. Eu comecei, assim, meu primeiro contato, que eu consiga lembrar, porque é diferente, né, de falar de Chico Sainz, que é uma coisa bem mais recente, o meu contato com Jorge Benjó foi de ouvir meus pais mesmo, né, foi de ouvir, meus pais, eles tinham um disco do Benjó em casa, que se eu não me engano era África Brasil, que ele tá... Que tem uma capa engraçada, quer dizer, a expressão dele é engraçada. Eu sei que tinha uma foto engraçada na capa, assim, de alguém com uma expressão engraçada, é o que eu consigo lembrar da minha memória. E essa coisa de ir para churrasco com os meus pais, os amigos dos meus pais, aí o violão e muita gente cantar, Jorge Benjó na época e tal. E aí sim, é o contato que eu lembro de ter tido, como o primeiro contato. Mas aí, assim, eu acho que para quem teve uma infância e adolescência muito estimulada musicalmente, como eu tive, é muito difícil desvincular a presença do Jorge Benjó para quem estava ligado na música brasileira, como eram, sempre foram os meus pais, né? Então, eu lembro, por exemplo, a minha cidade, Londrina, que é uma cidade muito nova, uma cidade mais nova que a minha avó, quando teve as comemorações do cinquentenário da cidade, Jorge Benjor foi um, que não era Benjor ainda, se eu não me engano, e foi um dos que fez show de graça sim, né? O público não pagava, na beira do Lago Igapó, né? Então eu lembro dele cantar, pular, dançar no aniversário, na sequência de comemorações do aniversário de Londrina, de 50 anos. E aí eu lembro que ele cantava um monte de música, ele canta essa música, ele canta essa música. E cada vez que eu dizia isso, minha mãe, não, ele não canta essa música, é dele. Não é que ele canta essa música é dele. E eu lembro que fiquei, né, muito feliz de estar vendo tudo aquilo. E então, assim, na verdade o Jorge Benjor, ele foi, sempre foi uma presença na minha formação musical ou no meu contato musical. Até que ele sumiu, né? Até que ele sumiu, aí ele vem a partir de ou final, ou 89 ou 90, que ele vem de volta com W Brasil. E eu lembro que o prazer de ouvir tocar coisa nova do Jorge Benjor nas rádios, na FM, ver a moçada cantando, eu lembro que era uma coisa sensacional pra mim, né? Que mais de 10 anos antes já tinha tido esse contato todo. 15 anos antes, coisa assim. E então é isso, assim, pra mim, na realidade, quando se fala em Jorge Benjor, pra mim tá falando quase de uma coisa muito óbvia na nossa música brasileira, porque é um cara que transitou em tudo, né? Como foi o Bruno agora, o Guilherme que falou na abertura. Ele é tudo, né? Ele tem elemento de bossa, ele tem elemento de tropical, ele tem até de jovem guarda, de funk, de samba. Então é muito difícil dissociar música brasileira, a pop, popular música brasileira, da presença dele. Pra mim, foi contar a história, foi bem diferente, né? Aqui no sul, claro, não sei, Londrina é uma cidade mais evoluída do que o interior aqui do Paraná, onde que eu nasci, cresci, vivi. A gente só conhece música gauchesca, bandinha, esses negócios, ou algo nacional que toca, tipo, muito, sabe? E Jorge Benjor, eu fui descobrir quem era, de verdade, assim, quando eu fui editar o primeiro podcast aqui do Papo de Calçada. E daí eu pego e mando mensagem pro Guilherme ainda, acho que o Guilherme tá ligado, e falo, como é que eu acho a música da entrada do podcast, né? O Guilherme me manda a música e tal, daí eu vou pesquisar, Salve Simpatia, tá ligado? E daí eu vejo quem que é o cantor, né? Jorge Benjor. Claro que antes, né, as aulas de história, português e tal, a gente ouve muito falar de música popular brasileira, né? Esses caras da Jovem Guarda e tal, pra trás, que foram foda, música de protesto, né? Então, não sei se o Jorge Benjor se encaixa exatamente nisso, mas ele participou dessa galera também, né? O cara que cantou muito nessa época, a gente ouve falar, mas que a gente ouvia aqui, a gente nunca ouviu mesmo, assim, por parar pra ouvir. Mas lógico, depois que eu fui ouvir, falei, nossa, é esse cara que canta Salve Simpatia e tal, daí que eu fui saber quem que era, né? A gente conhece a música, mas não conhece o cara. Essa foi a minha história com Jorge Benjor. É muito pouca, né? É só agora que eu tô conhecendo o cara. Mas pelo que eu li e vi até agora, foi um cara foda pra música brasileira, né? Tá entre os 5 grandes da música brasileira. Eu acho que o sucesso de um cantor, ele pode ser medido dessa forma também, né? Quando a gente conhece a música e aí não sabe quem é que canta, né? Porque a música dele foi tão longe, mas tão longe que, sim, o nome dele não é conhecido, mas o trabalho dele é conhecido. Então, acho que é uma forma de medir. Da minha parte, eu conheci Jorge Benjor muito cedo, assim, na infância. Não sei com quantos anos, mas lá em casa tinha também um CD do Mestres da MPB, né? Esse CD ao vivo. E, assim, escutei por acaso, eu já contei isso aqui, meu pai tinha muito CD, então de vez em quando eu pegava alguma coisa, ah, deixa eu ouvir isso aqui, sabe, eu mesmo tá cansado de ouvir alguma coisa, ia procurar lá alguma coisa diferente pra ouvir. Aí um dia acabei descobrindo Jorge Benjó, tocava também, e sempre que tinha alguma festa esse CD tocava, ou então no carro às vezes tocava também, e eu acabei descobrindo, eu sei todas as músicas daquele CD, assim, até a ordem. Quando acaba uma música, eu já lembro qual que é a próxima que vai vir, sabe? Assim, é aquela coisa de tanto ter ouvido mesmo. Logo depois eu fui ouvir outras coisas de Jorge Benjor também. Eu gosto muito do disco acústico dele, porque é dividido em duas partes, né? São dois momentos ali da carreira dele. Eu lembro que eu assisti o DVD, ele explica isso um pouco no DVD. Então, assim, sempre escutando, né, Jorge Benjó a vida inteira. E de curiosidade, pra quem não sabe, por que que a música da banda do Zé Pretinho tá aqui na entrada, é porque na época lá que eu fui fazer a entrada, eu falei assim, ah, a gente precisa de uma música, sim, né, com punch, né, com entrada, assim, que vai animar e tal, vai dar uma coisa. E por eu sempre ter gostado de samba, até mesmo desse funk, né, que vem aí Jorge Benjó, Djavan, que tem muito essa pegada de funk, aí eu, na hora que eu ouvi a banda do Zé Pretinho de novo, eu falei, não, é essa, né, ela começa, a primeira entrada lá do começão, ela é mais longa, e depois até o Sandro trouxe essa versão que eu não conhecia, essa versão atual, aí deu uma mudada ali pra entrar, então acabou ficando, e é uma música assim, é energia super pra cima, o episódio sempre começa pra cima, não foi só uma vez que a gente cantou aqui, depois de ter começado a apresentação, todo mundo cantou para animar a festa, é assim, acontece direto, nem que seja na cabeça de cada um, todo mundo tá lembrando dessa música, então é mais ou menos isso, assim, Jorge Benjó pra mim é uma referência de música de festa, música animada, né? E com a pesquisa que o Bruno mandou pra gente aqui, eu fui descobrir, né, uma nova faceta que são essas mensagens que ele coloca, né? Porque às vezes a gente não para pra pensar, tá tão acostumado a ouvir a música desde sempre que a gente não para ali um subtexto que tem. Foi uma das coisas que eu descobri que eu achei super legal. Já até puxando pra esse lado, que é ali num certo movimento, né? Ele começa no disco Samba Esquema Novo. Pra mim é um dos melhores ainda, até hoje, dele, assim. Tábua de Esmeralda é incrível, mas, poxa, Samba Esquema Novo, que até inspirou, né, um dos melhores trabalhos do Mundo Livre, que é Samba Esquema Noise. Né, um dos melhores trabalhos do Mundo Livre é esse. Pra mim, Samba Esquema Novo ainda é a obra-prima do Jorge Benjó. Esse disco, ele bebe muito da bossa nova, né? Assim, ele tem uma pegada bem da bossa nova. É, porque tem isso. O Jorge Benjó, ele sempre disse isso, que pra ele não tem ninguém igual ao João Gilberto. E você, querido ouvinte, que não sabe quem é João Gilberto, dá uma pesquisadinha, por favor, né? Porque também é outro cara que rende também um programa, porque ele é muito maluco. Ele ainda tá vivo. Recentemente ele entrou numa treta aí por causa de uma venda de um apartamento. Mas o Jorge Benjó, ele é apaixonado pelo jeito do João Gilberto tocar. Só que tem uma lenda que o Benjó ficava puto de não conseguir imitar o João Gilberto. Então, o jeitinho, um cantinho, um violão, pam, pam, pam, pam. É porque os acordes da bossa nova, né, eles são meio complicadinhos e tal, etc. E aí ele foi vendo o próprio jeito. E esse samba esquema novo, você vê que ali já tem um monte de sucesso que depois o próprio Benjó foi fazendo regravações desses sucessos exatamente para, sei lá, atualizar, né, o que já estava escrito. Sim, ali tem diversos, o primeiro sucesso dele, né, Mais Que Nada, assim, é uma música, eu tava vendo numa das entrevistas, né, ele falando que, assim, a música estourou mundialmente sem precisar de versão, né, Sim, uhum. Estourou mundialmente em português. Então, de tão... Não, é incrível mais que nada. Mais que nada é uma música sensacional, gente. E assim, de todas as versões que eu conheci, né, de pessoas que gravaram, ainda, pra mim, eu ainda fico com a versão original dele, que também ainda é a melhor. Mais que nada, se eu não me engano, tá entre as 5 top músicas brasileiras tocadas no mundo. Assim, tá, lidera o ranking de músicas mais tocadas no mundo. Então não é Roberto Carlos, não é Tom Jobim, é Jorge Benjor, com Mais Que Nada. É uma das consagrações de música brasileira, justamente essa. E é também o mesmo disco que tem Chove Chuva. Né? Chove Chuva é desse disco também. Então, falando, o Guilherme falou dessa ideia de que a pessoa conhece a música, mas não conhece o artista, né? É, até que ele ouviu essa música e usou na entrada do programa. Aqui também, tipo, muitos usam, para muitas coisas que eles vão fazer, eles usam músicas desse tipo, né? Pra, até mesmo essa música e tal, para vinhetas e coisas assim que anima, né? E daí muitas pessoas acabam conhecendo a música desse tipo. E eu acho que esse é um fundamento dessa música, que ela faz explodir até pra fora do Brasil. Você não precisa entender a língua, ou entender o que o cara tá falando, ou a entrelinha, né? Você só curte. E é demais curtir a música desse jeito. É, nem que acabe conhecendo a música por outro intérprete, achando que é dele, né? Como País Tropical, foi gravado por quem, gente? Me ajuda. Skank? Alguém gravou? Foi gravado por um monte de gente. É, então, mas assim, mais recente, pra falar pra moçada mais nova, assim. Se eu não me engano... É? Não, então, não sei. Então, de repente, você escuta País Tropical, vamos supor, por Ivete Sangalo, e o problema é ficar achando que é dela, né, a música, assim. Isso. Ué, ó, você vê como é que é Eu fiquei surpreso de uma coisa, né? Por exemplo, o primeiro disco... Ele é de 1963. Aí, ele lança em 1973 já uma coletânea. Quer dizer, com os sucessos dele. Porque naquela época, o cantor, ele lançava um disco por ano. Então, ele tem em 1973, 10 anos depois, e que já ali já é um best-of, sabe, da carreira do cara, de muita coisa boa. E ele ainda tava para produzir muita coisa boa, né? Essa é uma coisa legal. Aí, por exemplo, você vai pegando artistas que vão gravando as músicas do cara, por exemplo, em uma versão muito legal, né, do Biquíni Cavadão, quando eles cantam Chove Chuva, o próprio Skank, no primeiro disco deles, gravou Cadê o Pênalti, que não deram pra gente, que fica quase irreconhecível em relação à versão original, entende? Porque a versão original é um samba, cadê o pênalti que não deram pra gente? O Skank faz isso em rec, porque é o estilo do Skank, então assim, mas você acaba conhecendo o artista por conta dessa versão. Mas fica foda igual também, né? Sim! Porque a ideia do cara, tipo, é muito foda. Tipo, ninguém pensaria nisso se não fosse ele, tá ligado? Qualquer ritmo, qualquer tipo de composição de ajuste fica foda. E ele mesmo fez isso, né? Com o passar da carreira. Porque assim, os últimos trabalhos do Jorge Benjor é um Jorge Benjor muito mais pra cima. Né? Assim, mas ele começa nesse primeiro disco, nos primeiros dias, até na Tábua de Esmeralda, ainda é aquele tom para baixo, né, da voz. O Bruno, que entende de música, sim, aí é músico, pode explicar isso melhor, mas ele tem essa, ele canta com um tom muito mais baixo no começo da carreira, tanto que assim, para quem só conhece ele dos últimos discos, for pegar os primeiros discos, você fala assim, escuta essa música aqui, talvez nem reconheça que é o Jorge Benjor, né? Ele coloca muito mais um sotaque do Rio de Janeiro, né? Tem aquela música, sim, da Menina, É que ele fala, é por causa de você. Ele põe esse, esse sotaque do professor, né? Do Vanderlei Luxemburgo. Então ele põe esse você na música pra ficar bem aquela coisa, né? Assim, o carioca malandro que tá querendo conquistar, né? Na voz mansa ali e tal. Então ele vai também se reciclando, reciclando as próprias músicas e se mantendo assim, o que, que a galera tá escutando agora, né? Ele chega na década de 90, que tá explodindo aí essas bandas Skank, Charlie Brown, Raimundos, o próprio Chico Sainz e a Nação Zumbi, que estão com a galera no rock and roll, e ele traz o W Brasil lá de trás, que já tinha sido gravado, renova o W Brasil e estoura com um funkzão, assim, né, estilo Tim Maia, e bota todo mundo pra dançar. Então ele sabe também fazer isso. Isso é muito legal. O artista respeitar a obra, mas também trabalhar, saber que a obra dele é pra servir o público, não pra ficar aquela coisa lá, ah, isso é um clássico intocável, não vou mexer, né? Tipo, o que o próprio Roberto Carlos faz até hoje, por isso que muita gente não gosta de ver esse pessoal, Roberto Carlos, final do ano. Porque aquelas mesmas músicas no ritmo da Jovem Guarda, é difícil alguém. Sei lá, o Skank gravou lá, é proibido fumar em rock and roll mesmo. E sim, é difícil ele fazer isso, né? O Jorge Benjor não, ele faz isso não, mano, sempre. Presta atenção, mano. Tipo, o Jorge Benjor começou acompanhando esses caras, né? Ele veio depois desses caras, tentando fazer igual, conseguiu o sucesso dele, mano, e depois passou esses caras, tá ligado? Muitos desses caras que ele pensava pra ser igual ficaram pra trás. Muita gente hoje fica cantando a mesma coisa de sempre, e não é o que o povo gosta. Ele era um artista que queria agradar o povo, né? Isso que faz o cara ser diferente. É, tem uma característica dele que, assim como a Angélica falou, né, desse show, né, em comemoração do aniversário da cidade, eu também fui a um desse, né, também comemoração de aniversário da minha cidade. Não teve tanta gente assim, infelizmente. Não sei porquê, mas era o Benjor. E eu assisti, tipo, lá de cara pro palco, sabe? Tranquilão, foi muito maneiro. E vocês estão falando disso. É uma qualidade dele fazer show, por exemplo. Como é que fala? O que seria um baile funk, né? O baile funk hoje, dos dias atuais. Quem fazia baile funk era o Jorge Benjor. Sabe? Essa que era uma parada. Ele que organizava grandes festas no subúrbio, e aí junto com ele vinha também um grupo de artistas, de outros artistas que também estavam, vamos dizer assim, na mesma faixa, no mesmo som, e pô, lotava, velho. Então, tipo, aqui no Rio tem um clube que hoje em dia tá caído pra caramba, que é o Olaria Futebol Clube. O ginásio do Olaria era um dos maiores que tinha aqui no subúrbio. Bicho, os bailes que ele dava aqui era um negócio absurdo nos anos 80, sabe? Lotava muito. E com um detalhe, bem importante, que era do tipo, começavam às 6 horas da noite com discotecagem, e aí vinham, aí tipo, a partir das 8 começavam a vir os artistas, por último vinha o Benjor, e não tinha mais pra onde enfiar a gente. Olaria parava quando tinha os bailes. Isso é quando foda, tinha os bailes do Benjor. Era muito bom, cara. E não era popular? Sim. Popularzão, mano. Porque tem muito disso. Uma vez eu vi uma. Eu escutei uma mulher numa loja que era assim. Tipo uma Saraiva, né? Que tinha uma loja de CD. E aí a mulher. Alguém tava com uma mulher, aí a fulana falou assim: olha, saiu um disco novo do Kid Abelha. Eu nem me lembro qual disco, porque eu nunca fui fã do Kid Abelha. Mas eu tava na sessão ao lado. Olha, seu disco novo do Kid Abelha. Vamos levar? Aí a outra foi e falou assim: ah, não, Kid Abelha não. Eu prefiro levar as melhores, né? Um The Best Of, que tava ali junto também na prateleira. O grande problema é que, assim, as pessoas, elas meio que se acostumam a escutar sucesso, vamos dizer assim, as mesmas coisas, sabe? Vamos supor assim, no caso do Kid Abelha, sei lá, me fala uma música que grande sucesso do Kid Abelha. Não vou lembrar agora, olha que merda, eu não acompanho Kid Abelha, mas aí o cara quer escutar só aquilo. Aí às vezes o artista pensa e faz um negócio totalmente diferente e o cara não quer nem escutar. Como foi, mais uma vez, tornando o caso, a questão do disco da Tábua de Esmeralda. Ele chegou pra gravadora e falou assim, ó, eu quero gravar isso. Aí o cara fala de filosofia, fala de alquimia, cita um monte de cara. Por exemplo, o homem da gravata florida é inspirado no Paracelso, né? Físico, matemático, etc, etc. Aí você tem que parar pra prestar atenção naquilo ali. Mas é melhor o quê? Você escutar, né, um País Tropical, uma banda do Zé Pretinho, que tem, além de uma melodia mais fácil, uma letra muito mais compreensível, do que você entender a história por trás, sei lá, os alquimistas estão chegando. Sabe, isso é uma coisa muito complicada no público, uma coisa muito complicada no popular, porque todo mundo fica sempre querendo mais do mesmo, e aí o artista fica encapsulado, sem muita alternativa do que fazer. E eu acho que um dos grandes atributos do Jorge Benjor, Bruno, relacionado a isso, é que, óbvio, né? Enquanto na época em que todos os artistas, para terem alguma projeção, precisavam se submeter às gravadoras e à questão comercial, porque tinha que vender, né? Tanto que até os nomes, né, eles alteravam, como é o caso dele, para ser mais artístico e mais sonoro, para vender melhor. Quer dizer, eu sei que isso acontece até hoje, mas naquela época existia uma escravidão, né, com o mercado fonográfico, que hoje é muito mais fácil de lidar, eu imagino, para essas mesmas pessoas. Então, o Jorge Benjor, ele, um dos destaques, a despeito da qualidade da obra dele, é a facilidade com que ele transitou nisso, aparentemente, né? A gente fala facilidade vendo o produto, não sabe como é que foi nos bastidores isso. Porque o trabalho dele vai mudando bastante ao longo do tempo, de uma maneira que fica sempre muito difícil encaixar Jorge Benjor num rótulo. Ah, esse cara faz o quê? Ele faz samba? Ele faz samba, mas ele também faz funk. Ah, ele faz samba e funk? Mas ele também pega rock. Ele faz um samba, rock, funk? Mas ele também pega bossa nova. Foi assim que ele começou. Não, peraí, quem é esse cara? Qual é o estilo musical dele dentro de uma MPB? Ele nunca se fechou. Não tem a menor ideia de como foi lidar isso com as gravadoras e os contratos com o mercado fonográfico, mas isso eu acho que é um atributo dele muito forte, volto a repetir, a despeito da qualidade da obra, mas esses elementos sempre muito presentes na obra dele, especialmente no começo, como Tábua de Esmeralda, que são esses elementos espirituais, né? Então, assim, ele vai e fala de Paracels. Tábua de Esmeralda não é Hermes Trismegisto? Não é da obra hermética? Ou é Paracels ou é Hermes? É o Hermes. Né? Então, é o Hermes Trismegisto. Então, pois ele coloca Tábua de Esmeralda, que, enfim, ele está falando de Hermes, né, Trismegisto. Então, assim, e os contextos espiritualizados que ele coloca sempre no trabalho dele, ele tem essa característica muito forte também, ao longo de todo o trabalho. E tudo isso ainda sempre colaborou para que seja o único cara que eu tenho notícia, não sei, devem existir outros, mas a única pessoa que eu tenho notícia que transitou entre todos os movimentos musicais desse país, ou pelo menos os movimentos musicais de maior expressão. Entendeu? Ele era convidado por todo mundo, ele era convidado pelo pessoal da Jovem Guarda, da Bossa Nova, da Tropicália, sendo que já existia uma rivalidade, um problema ideológico aí, né? De um lado, ele era criticado porque não se envolvia ideologicamente nas coisas, né? Então, respondendo a uma colocação, pergunta do Paulo no começo, não, Paulo, o Jorge Benjor, ele nunca se envolveu com as questões políticas, nunca. De maneira pública, pelo menos. Então, explícita. Depois, nos anos 90, que ele vai deixar um pouco mais claro, né? Porque se você pega realmente a letra do Engenho de Dentro, ou até da própria W Brasil, né? Ele tá lá, assim, para quem tava na época, tá claro, né? A contextualização mais social, talvez menos política, na época. E aí, ele foi um cara que transitou, né? Assim, ele era convidado, por exemplo. Ele é um dos artistas que Caetano Veloso mais respeita. Aí eu vou usar outro exemplo também da Tropicália, mas enfim, né, Gil, né, que falou, nossa, eu não sei se eu consigo seguir com as coisas que eu faço depois de conhecer Jorge Benjó, que está fazendo o que eu queria estar fazendo, né? E, então, um cara que estava antenadíssimo, né, foi um dos caras, um dos primeiros caras que se envolve, de projeção nacional, que se envolve e fortalece o movimento Mangue, que estava acontecendo aqui em Pernambuco com Chico Sainz, Mundo Livre e tal. Então, ele é muito solúvel, né? É, ele solubiliza muito fácil, e toda essa solubilidade dele sempre incrementou muito o próprio trabalho. Ele não perde a característica dele, vai amadurecendo muito ao longo do tempo, amadurecendo, que eu digo, essa questão vocal que o Guilherme comentou, né? É, ele vai dando cada vez mais a própria cara dele, super antenado em tudo que estava acontecendo e transitando em tudo, e bem quisto por todos os lados. Essa é uma característica dele que eu acho que contribuiu muito para a qualidade da obra, né? A minha, vamos dizer assim, minha preocupação, que isso não é uma preocupação, né? Mas assim, deixa eu mudar completamente o que eu ia dizer para dizer agora, o que eu quero dizer. Eu fico muito feliz da gente estar gravando esse programa hoje, porque a gente está falando de um cara vivo, né? A gente tem, infelizmente, no país, uma péssima tradição que a gente só homenagear os caras depois de morto, sabe, o dizer coisas boas a respeito de um artista, de um profissional, quem quer que seja, depois de morto. E eu já disse isso no remix passado, isso é muito triste, porque quando você para pra pensar, por exemplo, como o Guilherme começa sempre o programa assim, pô, qual é a sua lembrança, o que você sabe, né, sobre o Jorge Benjó e tal. Pô, cara, essas músicas, elas fazem parte da vida da gente. Ou como o próprio Paulo falou, eu não conheci o cara, mas eu conheci a música, né? Então, porque faz parte, né? Constitui a gente. Eu acho que esse é um fator primordial. A gente tem caras muito bons na nossa música. Eu não sou esses puristas que falam, não, porque tem que ser só música popular brasileira. Não, música é música, não importa de onde ela venha. Ela tem que te deixar feliz, ela tem que te passar coisas boas. Mas a gente tem caras muito bons aqui no Brasil que, infelizmente, ou não se dão o devido valor, ou eles acabam sendo, vamos dizer assim, metidos num turbilhão de coisas que é pessoal, não é a obra. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, por exemplo, a gente falou, vocês falaram ainda há pouco, ele não teve envolvido em nenhuma questão política abertamente e explicitamente. Então, por isso que ele transitava. Mas diversos outros cantores também fizeram isso na sua vida e não tiveram a mesma sorte, vamos dizer assim, que o Benjó. Enquanto que, por exemplo, caras como um Chico Buarque, como um Caetano Veloso, que sim, né, até se exilaram e foram perseguidos pela ditadura, hoje em dia, por exemplo, nessa loucura política que a gente vive no nosso país, a obra de um Chico Buarque, a obra de um Caetano Veloso é esquecida por conta das convicções pessoais do cara. E eu acho isso muito perigoso. A gente tem que falar, sim, dos caras bons que a gente tem no nosso país, porque esses caras, a gente vai perder esses caras um dia, eles vão morrer, porque eles são feitos de carne e osso, mas a obra deles vai permanecer. E é a obra deles que importa, não a pessoa, sabe? É a obra deles que é mais importante. A gente tem que sempre valorizar isso. Eu espero que durante esse ano a gente, sabe, resgate, recupere diversos artistas. Eu quero poder ter, vamos dizer assim, a simplicidade de, sei lá, se vocês propõem assim, vamos falar sobre a Fernanda Abreu, por exemplo. Eu nem sou fã da Fernanda Abreu, mas vamos lá, vamos falar, porque, sabe, a gente tem que falar dos artistas bons e das contribuições desses artistas. Isso é que é importante a gente ressaltar. É, e eu vou assinar embaixo isso que você acabou de dizer, Bruno, reforçando a questão do João Gilberto. Então, assim, o ouvinte que estiver agora pode dizer assim, ah, mas João Gilberto, um banquinho, um violão, aquela coisinha, o Bruno falou minutos atrás sobre a importância do João Gilberto em questão de qualidade. Quem toca violão como João Gilberto, entendeu? Quem é capaz daquela qualidade de harmonia e composição melódica de que João Gilberto, independente de então a gente gostar de um estilo, eu não gosto do estilo banquinho e violão, mas conseguir ser capaz de reconhecer a qualidade que existe ali e o significado daquilo dentro de um movimento cultural no Brasil, de modo nenhum esquecer a contribuição, né, disso tudo. É uma coisa assim que a gente vem falando desde o primeiro episódio que a gente fez sobre música, né, lá no episódio de funk, que é assim, você gostar ou não é da sua opinião, né, porque assim, cada um gosta de uma coisa, mas desvalorizar o trabalho de alguém porque você não gosta, aí que tá o erro, né? Não é porque você não gosta que aquilo não é bom pra você, mas é bom pra um monte de outras pessoas. E eu concordo muito com o que vocês estão falando, é super importante também a gente entender isso. Não é porque o Chico Buarque subiu no palanque do Haddad nessa eleição, então eu não vou ouvir mais Chico Buarque. É porque, mas cara, a obra do Chico Buarque é fenomenal, entendeu? Pra não falar palavrão. Assim, tem várias coisas na música dele que são fora de série. Da mesma forma o Jorge Benjor que nós estamos falando aqui. Então assim, uma coisa não pode atrapalhar a outra, sabe? A gente não pode virar a cara, os ouvidos pra coisas de qualidade, entendeu? Porque às vezes, igual vocês estão falando, a pessoa assim, eu curto muito Chico Sainz, mas o Chico Sainz foi influenciado por alguém, né? Assim como o Jorge Benjor foi influenciado por alguém. Então, talvez você goste de um artista hoje, sei lá, eu gosto de Simone Simaria. Mas a Simone Simaria tirou a música dela de alguém lá no passado. E a gente não pode esquecer esse alguém que tá lá no passado também. Porque senão a gente só vai perdendo a qualidade da música, né? Você só vai diminuindo a música e vai chegar num momento que não vai fazer, nada vai fazer mais sentido. É, mano, mas tipo, vou falar o seguinte, opinião contrária aqui, tá? O Caetano Veloso, Gilberto Gil, essa galera da MPB, sabe? Pra mim, pelo menos aqui, é muito pouco influente. Não influencia em nada, sabe? Assim, ninguém para pra escutar uma música do Caetano Veloso. Ninguém para pra escutar uma música do Gilberto Gil. Ligado? Isso que eu acho a diferença. O Jorge Benjor, ele fez um negócio que alcançou um público. Pelo menos até hoje, as pessoas ouvem a música dele e falam assim, é legal a música, entendeu? É de dançar, sabe? Pelo menos as músicas que ele fez assim, entendeu? Agora, a criança falou a questão do violãozinho, sabe? Lá, banquinho, sentadinho, sabe? Não é pra todo mundo, cara, entendeu? A galera pra ouvir isso, pra interpretar a letra... Isso é complicado. Mas, Paulo, então, vamos lá, deixa eu conto muita história aqui, porque aí é coisa de gente velha mesmo. Gente velha gosta de contar história. Certa feita, sei lá quando que isso foi, num papo de calçada desse da vida, não aqui no programa, mas num papo de calçada desse da vida, amigos bebendo, alguém veio contar, que tinha escutado um disco do Chico Buarque e tinha achado maravilhoso. E ele tava tecendo elogios, elogios, elogios, e tava todo mundo comentando. E aí eu e meu irmão, a gente fez uma cara de enfado, né? Aí, pô, qual o problema de vocês? Pô, vai dizer que vocês não gostam de Chico Buarque. Aí meu irmão olhou pra minha cara, eu olhei pra cara do meu irmão. Eu e meu irmão, quando a gente tá junto, é horroroso mesmo, é tipo Super Gêmeos ativar. A gente escrotiza muito. O poder junto da gente é escrotizar o negócio. Aí eu falei assim, olha só, cara, me desculpa, mas o que você hoje tá ouvindo como novidade fez parte da minha formação como pessoa. Na minha casa, meu padrasto escutava só MPB. Tanto que a primeira vez que tocou um disco do Metallica lá em casa, nossa, deu uma merda gigantesca. Que porra é essa que vocês estão escutando essa música, que eu não sei o que. Porque a gente escutava MPB, sem sacanagem nenhuma. A gente escutava canto gregoriano, tem noção de uma porra dessa? Meu padrasto, a gente escutava essas porra em casa. Então assim, isso fez parte da nossa formação de tal forma que em um determinado momento a gente foi escutar outras coisas. E uma vez, há muito tempo atrás, eu gravei um podcast que eu falava exatamente isso. É, com o disco 23 do Benjor, ele tem uma versão lá, Cowboy Jorge, né? Que aí ele começa, dia 23, continua sendo dia de Cowboy Jorge. E eu achava aquela música muito boa, muito boa. Só que eu sentia a necessidade de uma música mais pesada, mais rápida, mais agressiva. E aí a gente falou isso pra esse cara, pra esse cara, acho que o Buarque a gente escuta desde criança, a gente não tá vendo novidade nenhuma. Só que, e é isso que é importante, existem música pra todo tipo de momento. Eu entendi o que você quis dizer, Paulo. Só que, quando eu acabei de mandar um link lá na nossa conversa, depois vocês vejam isso. Quando você traça uma linha, como esse canal do YouTube que eu botei lá fez, uma linha que estabelece Jorge Ben, Chico Science de novo e Emicida, para você entender que uma coisa ela vem complementando a outra. O Jorge Ben começa uma coisa que o Chico Science entende de uma forma e o Emicida, 20 anos depois do Chico Science ser quem Chico Science foi, entendeu outra. E a matriz é o Jorge Ben. Jorge Benjó. Sim. Né? Os artistas, eles deixam legados para a música. Então, muito mal comparando, né? Por mais que hoje se chame essas bandas aí, Henrique Juliano, Jorge Mateus, como é que fala o nome disso? Sertanejo. A gente sabe que não é sertanejo. A gente sabe que não é sertanejo, não. Porque na pior das hipóteses a gente escutou Chitãozinho e Chororó. Não, mas eu tinha um carreiro de pardinho lá pra trás que humilhava esses caras, sabe? Então, é isso que eu tô falando. E aí imagina que surge hoje alguém reformulando... o próprio Leandro Leonardo e o Zezé de Camargo e Luciano, eles são a reformulação do que Chitãozinho e Chororó já um dia foram. Eu acredito que talvez o Chitãozinho Chororó um dia pudesse ter sido uma reformulação do Tião Mineiro e Carreirinha. É isso? O nome? Não sei. João Mineiro e Marciano. Tião Carreirinha. Tião Carreirinha. Tá sabendo legal esse Bruno. Não, faz sentido o que você disse totalmente, cara. É claro. Falando, só que o pessoal daqui, a gente conhece Emicida. Entendeu? Qualquer um que eu botar aqui, até o cara que acorda 4 horas da manhã e vai trabalhar o dia inteiro de servente de pedreiro, ele vai ouvir Emicida e vai falar assim, foda, Emicida é foda, entendeu? Só que eu não tenho a obrigação de saber quem foi Jorge Benjor, tá ligado? Sendo que o Emicida toma água da fonte dele, tá ligado? Então, é por isso que eu tô falando da importância desse programa que a gente tá fazendo. Sim. A gente não pode deixar um Jorge Benjor morrer. Ainda que artística, musicalmente. Eu sugiro que esse link que o Bruno colocou aqui no Skype vá junto com a publicação do episódio, porque esse link que ele está falando, eu vi, e fala justamente o termo que é usado é ancestralidade, nessa ordem. Jorge Benjó, Chico Science e Emicida. A importância dessa questão está sendo chamado de ancestralidade. Entendeu? Do quanto é importante a gente não perder essa noção do quanto a obra de um vai influenciar a obra do outro. O que não significa que Emicida seja uma cópia moderna do Chico, que não significa que Chico fosse uma cópia daquela época do Jorge Benjor. Mas essa influência de ancestralidade é importante. É importante a gente nunca perder de vista. Então, assim, independente de gostar ou não, se identificar a grande massa com um banquinho e um violão, entender a importância que um trabalho, que não era qualquer banquinho, que não era qualquer violão, era um João Gilberto, exerceu sobre a carreira construída, sobre a construção da carreira de um Jorge Benjor, que influenciou um Chico Science, que influenciou um MC. Tem um outro ponto também que é bom de abordar, e aí falando do Jorge Benjor em si, que é o seguinte, né? Vamos colocar um dado bem importante. O Jorge Benjor é preto, né, descendente de etíopes. E no disco África Brasil, quando ele canta África Brasil, ele canta lá Angola, Congo, Benguela. Ele fala nome de. Durante a música, ele fala nome de nações africanas que vieram para cá escravizadas, etc, etc. Então, assim, há muito tempo, a gente já tem, pelo menos para o grande público, num grande sucesso, um artista levando a esse tipo de pensamento, né? Levando a cultura, nomes da cultura, da cultura negra para uma música e para o grande público. Você tem África Brasil, você tem a música Zumbi, você tem uma música chamada Dandara, você tem... agora não vou lembrar o outro nome do negócio, mas em que ele exalta grandes nomes e heróis de resistência e do povo negro. Então, é uma coisa que... E quando você para pra pensar, vocês não conhecem porque vocês são fora do Rio de Janeiro. Então, só eu, infelizmente, tenho conhecimento de causa. Então, por exemplo, o Engenho de Dentro é um bairro aqui da Zona Norte, é periferia aqui no Rio. Não é necessariamente um bairro rico, mas não é necessariamente um bairro pobre. Mas é cercado de favela. Então, as coisas que ele fala naquela música ali são aquilo que o Guilherme falou antes. O diálogo dentro da favela. É o sotaque carioca falando de coisas da favela que... Naquele momento em que ele lança Engenho de Dentro, que se não me engano é 93, 94, é que o funk estava começando a sair de dentro da favela e aí falar de coisas da favela. Mas o Jorge Benjor já estava falando. Então, assim, quando a gente pega o espectro, e é sempre bom isso, quando a gente pega os artistas, a gente fala de muita coisa. No episódio do Science, a gente falou de como a cena de Pernambuco chegou até no cinema, literalmente, né? A cena de Pernambuco no cinema e tal. Mas é por conta disso. O artista, ele leva toda a sua bagagem pessoal para a sua arte e ele transpõe isso para uma realidade, e uma realidade que muitas pessoas não conhecem. Então, quando você... Engenho de Dentro, quem não saltar agora, só no próximo, no próximo ponto em Realengo. Ele está vindo de trem. E a estação Engenho de Dentro é a última estação do trem parador, que só vai parar em Realengo se você vier no ramal Santa Cruz. Então, assim, tem muita coisa que você tem que pensar. Quem for do Rio de Janeiro e está escutando isso vai entender bastante. Quem é de fora não tem muito esse paralelo. Mas o trem parador nos anos 90 parava no Engenho de Dentro. Depois, se você perdesse esse ponto, você ia parar quilômetros e quilômetros de distância de onde você tivesse que parar, sabe? Então, assim, todas essas coisas impostas, você mostra um recorte da sua cultura e da sua realidade. E, principalmente, quando é um recorte de uma cultura que muitas das vezes é negligenciada, como a cultura negra, como a cultura das favelas, dos mais pobres, eu acho que a gente tem que, sabe, não esqueçam disso. Esse cara falava isso, e esse é um dos caras que fala isso, e esse cara é o Jorge Benjor. Assim, uma coisa que eu acho até não foi combinado, mas tá batendo muito uma coisa com a outra, é o Jorge Benjor e o Chico Science, né? Porque os dois cantam a realidade de onde eles vieram, né? A gente comentou isso, eu particularmente comentei isso lá no episódio do Chico Science, que ele fazia uma música urbana ali de Recife, né? E assim, muita coisa para quem é de fora às vezes passa despercebido, né? E o Bruno vem no mesmo comentário a respeito do Jorge Benjor, falando assim, que ele pega peculiaridades coisas ali da região dele, né, do Rio de Janeiro, e ele canta o Rio de Janeiro, né? É impossível você ouvir Jorge Benjó e não ver a cidade do Rio de Janeiro. É, e eu gosto muito desse tipo de artista que faz essa... que conta histórias, né? A maioria das músicas do Jorge Benjó, ele tá contando a história de alguma coisa. Mesmo que você entenda uma história diferente, né? Não necessariamente você precisa conhecer o Rio de Janeiro para entender aquela história ali, né? Ou você pode enxergar, trazer essa história para sua realidade, né? Então, assim, isso eu acho genial da parte dele, né? Quando ele canta de diversas coisas. E por mais que você começa a entender também os subtextos, né, que você, por exemplo, a W Brasil, eu tava aproveitando hoje aqui para ouvir algumas coisas e tal, e eu vi um canal no YouTube, o cara destrinchando a música do W Brasil, né? Ele tá contando ali uma realidade de favela e aproveita para fazer um paralelo ali com o que tá acontecendo no Brasil daquela época, né? E assim, isso tudo passa numa música dançante que você, o ritmo é bacana, então vou dançar, e você não tá parando para pensar direito no que tá acontecendo ali. Mas assim, a música vai passando e a ideia vai ficando, e chega um determinado tempo que alguém vai parar para fazer, mas que música é essa aí, né? A gente tem vários artistas que fazem isso, Raul Seixas fez isso muito bem, o Jorge e tantos outros aí, eu sou muito fã desses caras. O Mano Brown faz isso muito bem lá no Capão Redondo, né? Ele canta a cidade de São Paulo, o Bezerra da Silva, o Adoniran Barbosa, Cartola, todos esses caras, eles têm esse tipo de música mais voltada pra crônica que, mas mesmo assim conta a realidade de um monte de gente no Brasil. E lembrando que o Brasil continua sendo um único país, né? Então, essa representatividade, mesmo que ela seja local, a não ser que ela representasse uma minoria, e aí vem um monte de crítica que muita gente sempre fez à Bossa Nova, em termos de representatividade e voz, mas a não ser que ela contasse a história de uma minoria, se não for isso, e a grande maioria não é, vai sempre dar uma voz pro próprio país, né? Então, querendo ou não, é a voz do Brasil lá fora com uma das músicas mais tocadas no mundo, que é o Mais Que Nada, né? E é uma voz do Brasil lá fora, falando de uma única nação. Então, não é pensar em bairrismo nesse momento, né? Que a não ser que esse bairrismo esteja falando de um grupinho muito pequeno, de uma panelinha muito pequena. Mas o caso do Jorge Benjó, no caso de Bezerra da Silva, no caso de Adoniran, no caso de Rita Lee, Chico Sainz, por exemplo, eles estão dando voz a uma massa, eles estão dando voz a um número de pessoas muito grande, mesmo que isso, em princípio, pareça uma escala tão pequena. Mas dentro de um país isso repercute, né? Na voz de todo um povo, de todo um contexto. Ainda mais lembrando, muito bem lembrado pelo Bruno, que além de tudo, existe a questão étnica aí do Jorge Benjó. A gente é um país de maioria negra. O pessoal do Sul quase não se toca disso, né? Eu morei no Sul, eu sei como é. Eu sou do Sul. Mas a maioria da população desse país é negra. E ele tem esses elementos africanos muito fortes, né? Também. Então, assim, mas ele só faz a música para a galera do Rio, só canta o Rio. Sim, mas isso tem um peso muito grande na representatividade do nosso país como país, né? E também, Angélica, você, assim, você só pode expressar, né, contar aquilo que você vê. Qualquer outra coisa fora disso é mentira. Entendeu? Eu não posso, por exemplo, pintar um quadro com a superfície de Marte. Por mais que eu consiga fotos da NASA no de algum robozinho que tirou foto na superfície de Marte, mas é uma foto, não é aquilo que eu estou vendo. Agora, eu consigo pintar um quadro de um pôr do sol. Obviamente vai ser o pôr do sol aqui de onde eu moro, do bairro onde eu moro, com as montanhas e as árvores que eu estou vendo, né? Do ângulo onde, por exemplo, o meu tripé com o meu quadro estiver apontado. Isso precisa ser entendido. E uma coisa que você falou que foi legal, que assim, o Guilherme falou do Mano Brown, a gente falou do Chico, do Benjó e tal. E assim, e a gente tá falando só de Brasil, né, cara? É muito doido, porque ontem a gente, eu e Renata, a gente tava vendo uma série, e na série tem um momento em que a mulher tem um contato com Iemanjá, né? Ela tem uma visão de Iemanjá. Então tocam, eu só posso chamar de batuque, se eu estiver sendo ofensivo, mas não é. É porque é lindo mesmo. Tem um atabaque violentíssimo. Pá, o cara enfia a porrada no atabaque. Muito bonito. Aí eu pensei assim, e aí eu lanço até a pergunta, se você puder me puder ou quiser me responder. Eu sou brasileiro, Bruno, e a cultura negra, a cultura do candomblé, os ritmos, né, africanos, afro-brasileiros, eles fazem parte de mim, porque sou brasileiro. E eu fico doido. Eu fico imaginando sempre o gringo que chega aqui e vê isso. Se o próprio Benjó se encantou quando viu pela primeira vez uma bateria de uma escola de samba, imagina um gringo que, sabe, vê o que a gente consegue fazer com tambores e instrumentos de percussão. Da mesma forma, e aí muito mal comparando, é do tipo, sei lá, eu gosto de música eletrônica. Eu não posso esquecer que um dos precursores da música eletrônica é o Kraftwerk, que é um grupo alemão. E quando eu escutei Kraftwerk pela primeira vez, eu falei assim, porra, nossa, tem algum sentido isso ser assim, etc, etc. Então, assim, a cultura é um bojo muito grande que você precisa estar disposto a abraçar se você quiser entender. Se você não quiser entender, você vai só curtir. E esse é um, e eu acho isso meio perigoso, sabe? Porque aí você só faz música como o pessoal faz hoje em dia, de chegou na balada, bebeu e rebolou, e sabe, essas coisas assim. Quando a cultura é algo muito maior e muito mais importante, que você não precisa só fazer música cabeça, mas você também não precisa só fazer música contemplativa ou só música de que você bebeu na balada. É um bojo muito grande que você precisa ter consciência e precisa abraçar. Tipo, essa é uma cultura que a gente que tem um pouco mais de informação, tá ligado? Acadêmicos, pessoas que curtem esse tipo de coisa, a gente tem acesso, a gente consegue entender um poema, tá ligado? Mas você acha que isso não vai morrer? Isso não é triste pensar desse jeito, que as pessoas vão parar de curtir isso? Cada vez tá pior. Até o funk em 2000 falava mais do que o funk fala hoje. Não, cara, não. Entendo, eu vejo da seguinte forma: as pessoas têm a mania de dizer que a gente tá ficando mais burro. Não, a gente não tá ficando mais burro, a gente só está tendo mais contato com a burrice alheia. Antigamente. É verdade. Entendeu? Antes, o cara. Eu vou falar uma coisa que pode parecer pedante, mas é algo que é possível de comprovar. Aí, uma suposição. Ah, não, esse aqui é Bruno, meu amigo de história. Ele é professor de história. Entende? Alguém tá me apresentando para um outro alguém e coloca uma credencial minha, como eu sendo professor de história. Aquele cara, ao vivo, na minha frente, ele vai ter medo de dizer alguma coisa idiota, como o presidente fez, né? De, ah, não, os próprios negros escravizavam os negros, que não sei o que, não sei o que lá. O cara vai se retrair, ele não vai dizer uma besteira, porque ele vai ter a insegurança que ele sabe que eu posso vir a corrigir ele, porque eu sou professor de história. Da mesma forma, num caminho contrário, né, música é um negócio. E como o negócio de música, ele não é mais como era na época do Benjó, ou seja, você lançar um disco com 10, 12 músicas por ano, pô, cara, para e pensa nisso. Você escrever um repertório a cada ano para ser lançado e isso ser vendido e alcançar massa, e no caso do Benjó, fazer um turnê de um ano pelo mundo, sabe, ser convidado para fazer turnê mundial com outros músicos do seu repertório. Hoje o negócio de música, ele é diferente. O negócio de música privilegia exatamente isso que você está falando. essas composições mais fáceis, a percepção de que a música ela só serve para dançar e tudo isso. Não acho que vai ficar mais difícil. Até porque hoje é mais fácil a gente ter acesso a coisas que você não tinha antes. Por exemplo, a gente fazendo esse programa aqui falando do Benjor. Aí eu falei bastante aqui sobre o disco A Tábua de Esmeralda. Hoje, se o sujeito falar assim, pô, o cara falou desse disco aí, eu vou lá comprar esse disco. Amigo, ele vai morrer numa grana ferrada. Porque o disco A Tábua de Esmeralda não tem para vender e quem tem cobra uma fortuna. Né? O vinil virou um fetiche. Mas a gente tem um Spotify, um YouTube, um Deezer, etc, etc. Que, pô, o cara fala, pô, Tábua de Esmeralda, pô, agora eu vou escutar. Mesmo que ele não pague o Spotify, ele consegue escutar o disco Tábua de Esmeralda. Entende? Mesmo que de forma gratuita, ele consegue escutar algumas músicas e abalizar se o que eu falei tem a ver ou não. Anos atrás, se a gente estivesse num programa de rádio ao vivo, celebrando Jorge Benjor, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, várias lojas, quem tivesse menos condição econômica, 20, 30 anos atrás, menos estava escutando, sei lá, uma rádio, AM, o Benjor no estúdio, fazendo divulgação do disco, amanhã, na segunda-feira, ele não ia poder comprar o disco, muitas vezes porque ele não teria dinheiro. Sendo que hoje, o cara mesmo sem dinheiro, ele consegue escutar música. Então, assim, basta a gente dizer. O que mata a educação das pessoas é que elas não estabelecem mais os curadores de informação que elas têm. Entende? Elas aceitam, vão pegando qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer pessoa. Mas no momento que, por exemplo, a gente tem uma base de ouvintes regulares aqui no podcast, vamos dizer que a gente tenha uma base de 100 downloads por semana, cara, 100 pessoas estão escutando o que nós quatro estamos dizendo aqui. Então, é bem provável que, pô, vamos lá, vamos dar uma escutada nesse Jorge Benjor que eu não ouvia falar, a não ser através de País Tropical. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, exatamente. Mas assim que você falou, até... 100 pessoas já ajuda muito, né? Já faz o... Mas, ainda assim, a massa é muito difícil a gente conseguir chegar. Pode, tipo, eu acho que pode falar a Globo ou a Record, sei lá, tipo, tá ligado? Ah, mas a massa também, assim, faz muito tempo que eu não me preocupo com isso, porque a massa também muda muito, entendeu? A massa muda muito, ela se movimenta muito no sabor de alguma condução. Então não dá muito para ficar tão preocupada com isso. Eu acho que a minha maior preocupação, assim, de torcer para que as pessoas tenham acesso a essa informação, que elas abram a cabeça, é no círculo pequeno mesmo, entendeu? Quem tiver interessado vai encontrar o caminho, sabe? Quem tiver interessado em abrir a mente, em conhecer mais, e esse abrir mente, conhecer mais, não é ser um doutor no assunto, não é ter um conhecimento acadêmico, é conhecer, simplesmente abrir a cabeça para conhecer e se manter atento com tudo o que acontece, assim. Quem quer acaba encontrando um caminho, acaba encontrando uma forma, porque é o amigo que fala, é o vizinho que fala, ó, escuta isso aqui e tal, você viu no programa tal, porque assim, não adianta, Paulo, assim, querer se preocupar se a massa vai entender, se a massa vai chegar, se a massa um dia, a massa de hoje um dia vai entender e reconhecer Jorge Benjor, que tem influência hoje, talvez um para sempre, bem para sempre mesmo na nossa música. Tudo bem, assim, se não, azar, entendeu? O importante é que ele tenha um reconhecimento digno da sua altura. Se não for no Brasil, vai ser fora. Acho que a gente não precisa sofrer tanto, sabe, se essa massa não reconhecer. Até porque, volto a te dizer, essa massa muda. Hoje, essa massa tá ouvindo tal coisa. Gente, hoje é domingo. Entendeu? No dia que a gente tá gravando é um domingo. Terça-feira eles podem estar ouvindo uma outra coisa completamente diferente, eles mudam muito. Então, eu já sofri muito também com essa ideia. Hoje eu não sofro mais, não. Ah, talvez eu passe dessa fase, né? Talvez eu passe dessa fase, Angélica, mas é foda. Vamos falar com o Bruno agora. Ele é professor estadual, né, Bruno? Isso, isso. Então, você chega pro seu segundo ou terceiro ano, a galera mais antiga, e pede pra eles escrever um poema, sei lá, baseado em qualquer coisa, política, enfim, alguma coisa relevante, né? Quanto dessa tua turma vai escrever alguma coisa de verdade? É, cara, isso aí, tem só que pensar que é o seguinte, né? Ninguém é igual a ninguém. Eu tô passando uma atividade, vamos dizer assim, formatada. Escreva um poema sobre o nosso cotidiano, ou o nosso tempo atual, sobre 2019. Né? É uma tarefa muito formatada para, sei lá, 20, 30 cabeças, que são individualidades diferentes. Então pode ter ali alguém, como sempre acontece, óbvio, que consegue, através das palavras, se expressar muito bem. Mas tem um cara que, como já aconteceu comigo, de dizer: professor, não consigo responder a sua prova, posso colocar em desenho? Eu falei: se você conseguir responder satisfatoriamente, o cara fez uma revista em quadrinho pra mim, durante a prova. Entende? Eu tive que pegar várias folhas de papel ofício e dar pro cara ficar desenhando. Ele não tirou 10, porque a proposta não era essa, de fazer desenho. Mas ele ganhou nota porque ele respondeu de maneira que ele sabia responder, através de um desenho. Assim, são individualidades diferentes, são talentos diferentes. E é como você estava falando, tem gente que vai se preocupar, como você atualmente está se preocupando. Eu vou inverter o jogo, vou te sacanear, olha só que merda. Você está estudando publicidade, correto? Exatamente. Você quer falar com as massas. Então, sim. Suponhetemos que num futuro você seja responsável por alguma ação. Eu vou vender merda pras pessoas. Eu vou vender merda. Eu não vou vender mais do que nada, tá ligado? Eu não vou vender Jorge Bejor pra elas. Eu não vou vender Chico Buarque pras pessoas. Eu não vou fazer elas pensar. Eu vou fazer elas comprar merda. Entendeu? Eu não posso me importar com isso, porque senão eu não vou ganhar dinheiro. E isso é o que o mundo tá virando, entendeu? Mas então, aí, cara... Mas, desculpa, mas é porque... Assim, isso não é uma coisa de agora, cara. Sabe? Eu acho que, assim, é muito, assim, cômodo a gente pensar que essa massificação, essa massa despolitizada, alienada, isso é coisa atual. Cara, isso não é, cara. Isso é desde sempre. Entendeu? Eu só fui fazer uma pesquisinha aqui, muito rápido aqui, porque a gente tá falando muito de Bossa Nova. A Bossa Nova, ela é do final dos anos 50 e vai ali pelos anos 60, né? E a Jovem Guarda é dos anos 60 também, sabe? O que você acha que tocava na rádio? Bossa Nova ou Jovem Guarda? O que lotava o show? Roberto Carlos ou João Gilberto? João Gilberto tocava num barzinho, cara, pra um monte de pseudo-intelectual metido a fumador de maconha, entendeu? E o show do Roberto Carlos tinha um monte de galera, umas mulheres se rasgando lá na frente do palco, os caras lá também vestidos igual ele, com jaqueta de couro, com cabelo penteado pro lado, boi lambeu. Entendeu? É isso, cara. Isso não é de agora. É muita coisa a gente pensar assim, é que hoje em dia... É porque a gente vive o hoje em dia. Entendeu? A gente vive agora no momento do funk, no momento do sertanejo universitário. Mas isso, sempre existiu um funk, sempre existiu um sertanejo universitário, sabe? Isso é de sempre, entendeu? O sertanejo do Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, lá de Chitãozinho Xororó. É legal, é legal hoje. A gente até falou isso no episódio sobre sertanejo. Mas, cara, se você for pegar qualidade de música, também é ruim como a qualidade. Não, desculpa, não é que é ruim, mas a qualidade é a mesma da atual, entendeu? Só mudou o formato. Mas a letra, as coisas, ainda continuam a mesma coisa, entendeu? Não mudou muito assim, a gente fala assim, nossa, é porque Zezé de Camargo e Luciano era foda. Ah, cara, não era tão, sabe? Não era tão. E junto com eles, eles se destacaram, mas junto com eles tinha um monte de cara que a gente esqueceu, entendeu? Que tocava naquela rap e a gente esqueceu. Então, assim, não, é muito... Eu não concordo com essa ideia, entendeu? Que hoje em dia tá ruim. Eu acho que sempre teve isso. E olha... Eu queria... E foi genial o exemplo que o Guilherme deu da Bossa Nova e Jovem Guarda, porque minha mãe, eu cresci com a minha mãe contando essa história. Minha mãe fala que Bossa Nova era para quem tinha grana, Bossa Nova era elitizado, Bossa Nova era para a galera da alta sociedade. Ela é de uma cidade que até hoje é muito pequena no interior de São Paulo, que é Jaboticabal. E aí ela diz que até numa cidade como Jaboticabal existia essa divisão. A galera da Bossa Nova, a galera da Jovem Guarda. Por quê? Bossa Nova era a elite, era quem tinha dinheiro, eram os boyzinho, patricinha da cidade. E Jovem Guarda era povão. Entendeu? Jovem Guarda, a Jovem Guarda falava pra massa. E se você se colocar naquela época, se a gente fizesse uma viagem no tempo, de qual lado arriscaria a gente estar? Do lado da Bossa Nova, entendeu? Achando que tudo era, o restante era massa, era povão e tal. Pegando Jorge Benjor, que é a cabeça do nosso episódio de hoje, ele foi muito criticado por quem entendia de música, entendeu? Para quem, que raio é essa mistura toda que ele tá fazendo? Isso não é nada, isso não é Bossa Nova, isso não é funk, isso não é samba, o samba nasceu de um movimento de baixa credibilidade, coisa de povão, coisa de massa, que não oferece qualidade nenhuma. Então eu também acho que a gente tem que tomar muito cuidado também quando vai se colocar dessa forma, porque a gente está vendo só no nosso tempo, como o Guilherme muito bem colocou. Então a gente fala hoje da Jovem Guarda e fala assim, nossa, que legal, The Fevers, Roberto Carlos do começo, fazendo rock and roll, fulano de tal, Vanderlei, aí não sei o quê, como se aquilo, né, fosse assim, de um padrão de qualidade alto. Assim, aquilo que era bom. Pra época aquilo era um lixo. Então, você tá vendo a escadinha que vai descendo? Não, cara, olha só, deixa eu te dar um outro exemplo. Jorge Benjor tem uma música chamada Camisa 10 da Gávea. A música é uma homenagem ao Zico. A música canta lá, é falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? Sim. É o Camisa 10 da Gávea. Então, aí você para e pensa que não existe só o Flamengo como time no Brasil, infelizmente. Mas... Tirando, então, aí, por essa risada e por esse meu comentário, você tira. Então, assim, você tem um cara que a gente tá aqui tecendo louros, mas o cara fez uma música pro Zico e fez uma música pro Fio Maravilha, que era um cabeça de área botocudo, tipo, sei lá, William Arão. Tipo, sei lá, Ayrton, que hoje tá no Fluminense. Esses cabeça de área que chuta pra onde o nariz tá apontando. Só que o Fio fez um golaço em 1974. E, pô, o Jorge Benjor tava no estádio e cantou isso. Cantou um gol. Qualquer outra pessoa, aí vamos lá. Se a gente fosse tão clubista, porra, o cara faz a música pro Flamengo, não faz uma música, sei lá, pro, vou falar ali da mesma época, tá? Pro Reinaldo do Atlético Mineiro, eu não sei, outro grande jogador do Cruzeiro que tinha na época, tô lembrando, ou outro grande jogador do Corinthians nessa época, não importa. Só que quando você... Aí você vai ler a letra da música Camisa 10 na Gávea, né? Lançamentos, dribles desconcertantes, chutes maliciosos, são como flashes eletrizantes. O cara tá narrando um jogador de futebol. Em que mundo existe essa qualidade musical? Não tô dizendo que a música é boa, não, tá? E com isso eu estou dizendo que a música não é boa. Só que ela vira um clássico porque ela é do Benjor, que já fez um monte de outras coisas boas. Então, quando a gente analisa a qualidade de um produto, a gente também tem que ver para o que, que esse produto é feito. Eu vou citar um exemplo bem escroto, mas que é o seguinte. Cara, quantas marcas de papel higiênico tem? Tem um monte. Só que é o seguinte, pergunta para uma mulher qual é o tipo de papel higiênico que ela prefere. Porque pra gente, homem, a gente passa aquela merda no cu e tanto faz, tanto fez. Uma mulher não, ela não pode pegar um papel higiênico de pouca qualidade e passar lá, porque vai machucar. Então assim, a qualidade de um produto, ela também tem que ser vista sob a ótica de quem consome esse produto. E aí é aquilo que você tá falando. Por mais que você queira levar bons produtos de boa qualidade para as massas, pode ser que o cara olhe aquilo. Vou falar outro exemplo. Você pode chegar e pegar assim, ó, filé mignon, que é a carne que todo mundo ama e adora. Aí o cara vai lá e faz um filé mignon bem passado. Não tem graça filé mignon bem acabou, passado. Acabou, né? Acabou filé mignon. Picanha é a mesma coisa. Faz aí bem passado. Acabou, meu filho. Vai lá e come uma sobra. Que é a mesma coisa. Tá entendendo? Então, assim, não tem como a gente avaliar. Todo mundo faz música ruim. O Roberto Carlos já fez músicas lindíssimas. De chorar, o disco que tem A Curva na Estrada de Santos. Nossa, esse disco, eu ia citar essa música. Esse disco, essa música é linda, mas esse disco tem um monte de música maravilhosa. Infelizmente, ele é o cara que é mais conhecido por conta desses esses shows que ele dá no fim do ano. Mas isso é um contrato que ele tem, ele ganha dinheiro com isso. Mas todo mundo que vai ao show do Roberto Carlos diz que o show é fantástico, que não tem nada a ver com aquilo que é exibido na televisão. Então, o que você vai dizer? Roberto Carlos é ruim? Roberto Carlos é bom? Ele já fez coisa ruim, já fez coisa boa. Muita coisa boa, muita coisa ruim, como qualquer outro artista. O grande problema, como eu digo, hoje a gente está num mercado que privilegia vender. Tem que vender muito e rápido. Mas isso sempre foi, como diz o Guilherme. Tanto que depois, só abrindo um parênteses aqui, o ano passado eu divulguei umas coisas sobre Itamar Assunção, que foi um cara que, enquanto vivo, não chegou em massa nenhuma. Ele tá começando a chegar agora, depois de... Ele morreu em 2002, gente, 2003, morreu Itamar. Depois de tantos anos, depois de morto, né? Ele tá conseguindo chegar um pouco mais popular agora. Então... sempre foi na época dele. Por que que Itamar não fez sucesso? Porque o que ele fazia não era comercial. Mas é um cara que influenciou um monte de gente que tá aí hoje, tocando e fazendo sucesso. Crioulo é um, né, que tem muito do Itamar junto com ele. Zélia Duncan sempre teve, não é de hoje. Então, essa coisa de estar escravo do mercado, isso sempre foi, desde que o capitalismo existe. A gente sempre está escravo do mercado de alguma maneira. Mas só, assim, para falar essa coisa de um artista faz coisa boa, faz coisa ruim, Jorge Benjor tirou muita onda na cara de todo mundo. Tirou muita onda. Eu acho que a onda que ele mais tirou, que, na minha opinião, tá? Aí o Bruno conhece melhor, de repente pode contar alguma outra história também. Que quando eu soube quando escutei essa história a primeira vez, eu fiquei, que é, menino? Sério que ele fez isso? Acho que o filme é do Cacá Diegues, né? Chica da Silva. Isso. Aí o Cacá queria que ele musicasse o filme e da noite pro dia, assim, faz uma música pra ser tema do filme. Aí, gente, quem é que faz uma música da noite pro dia? Ninguém, né? Aí ele, putz, é sacanagem e tal, como é que eu vou cumprir isso que o Cacá Diegues está me pedindo em poucas horas, que era o que ele tinha? Ele pegou e foi ler a sinopse do filme. Se você pegar a sinopse do filme original, né, não a sinopse depois que vão ser feitas depois, ele só pegou a sinopse do filme e colocou música. Ele não fez letra nenhuma. Ele foi lá e colocou música em cima da sinopse, ele só reorganiza as frases pra ficar melódica e pronto, aí a música. E todo mundo, né? Chicada, chicada, chicada, Silva. Né? Aproveitando que ele já tinha em algumas músicas a fala, né? O cantar junto, o falar junto com o cantar, pronto, ninguém percebeu. Só o Cacá Diegues, que sabia o que tinha acontecido. Então, isso é tirar onda da cara da gente, da cara do público de alguma maneira. Mas não era, né? Ele tinha um espaço muito curto de horas para cumprir aquilo. Mas ao invés de tentar negociar, ao invés de ele foi, vou fazer assim. Se passar, passou. E passou. E ele nunca escondeu essa história. O detalhe é que eu é que levei um tempo sem ser menino. Então, assim, então quando a gente pensa também, a gente também tem que perder um pouco desse ar romântico, né? De só no passado as coisas eram bem feitas, só no passado as pessoas eram comprometidas. Não eram, não. Acho que essa história do Jorge Benjor ajuda a ilustrar um pouco isso. Que mesmo na pressão, comercial, na pressão de cumprir contrato, também fazia umas coisas assim, ah, vou fazer aqui, vou ver se passa. Se passar, passou. E passou. Não, e é bom assim também colocar só num contexto que assim, o disco Chica, a música Chica da Silva, ela tá dentro desse disco África Brasil, em que ele coloca, mas como eu disse anteriormente, uma série de personagens, tudo dentro disso, África Brasil. Então ele fala do Zumbi, da Chica da Silva, do Zico, do Ernest Trismegisto, dos filhos dele, sabe? Então assim, são personagens tanto da África quanto do Brasil e que compõem uma história, né? Toda a narrativa do disco gira em torno disso, desses personagens que compõem uma história. Então assim, isso é que é fundamental. Por mais que exista a pressão no mercado, o que o mercado sempre vendeu, Angélica, eu só discordo no seguinte: o problema é que anos atrás a gente tinha muito mais opções do que a gente tem visualmente hoje. Eu sou o primeiro defensor, porque é o seguinte, velho, você hoje encontra o artista que você quiser. Tem uma bandinha que toca aqui na minha cidade. Eles são uma banda de cover que eles tocam em tudo quanto é barzinho. E eles têm duas músicas autorais. Quando eles tocam a música autoral deles, ninguém... fica todo mundo assim torcendo o nariz. Mas quando eles tocam cover, todo mundo gosta. Eu entrei na internet para procurar a música deles, né, que eles disseram que tinham gravado no estúdio. A música é muito boa. Então assim, dá para você achar qualquer artista que você quiser hoje em dia. E você que avalia se é bom ou se é ruim. Aí você querer, isso é que é bem importante, né? Você querer dizer assim, olha, isto aqui é a próxima novidade do momento, que não sei o quê. Aí você tem que deixar com os Paulo Zanella da vida, os publicitários da vida, pra dizer pra todo mundo. Mas, sabe, não tem como. A única coisa que eu me ressinto no dia de hoje, sim, é que você tinha um Jorge Benjó como mainstream, por mais que seja um artista super popular, né? Você tinha... vamos colocar, né, em questões assim. Você naquela época, Jorge Benjó, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Raul Seixas, que pode ser um próximo que a gente possa vir a falar aqui. Você tinha esses caras tocando no rádio, mas naquele momento, nos anos 60 e 70... todo mundo naquele momento tinha uma crítica a fazer a esses grandes mestres da música. Hoje, a gente periga, como eu já escrevi uma vez, a gente tá ficando com saudade do NX Zero. A gente tá com saudade da Sandy... A gente tá com saudade da Sandy Júnior, gente. Não, Sandy Júnior tudo bem. Do NX Zero, não. R$500 por show, mano, você é louco? O mercado direcionou, inclusive, isso, essa saudade. Por quanto tempo Sandy Júnior não toca? Pare e pense num sujeito gordo, barbudo que nem eu, cantando Dig Dig Joy, Dig Joy Popó, vem dançar comigo. Porra, velho. As opções são muito estranhas, né, cara? Ai, ai. Se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim. Ai, ai. Se naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo. Você não, assim você acaba me conquistando. Você não, assim eu acabo me... Momento cultural. O Crider, fala pra mãe. É porque fazia tempo que eu tava com esse documentário na Netflix, na minha lista de espera. Eu assisti hoje, antes da gente começar a gravar, que é um documentário curtinho, de uma hora e pouquinho, que se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Já havia sido indicado por uma amiga. E assim, claro, eu preciso rever, porque ele mexeu comigo muito. Ele tem bastante informação um pouco mais técnica, de muitos filósofos, brasileiro, francês, de língua inglesa, que daí eu não sei dizer a origem do país, qual país de origem, e italiano. E um dos cientistas também, neurocientistas, um dos cientistas é o Marcelo Gleiser, que, para quem não sabe, acabou também de receber um prêmio internacional aí na área, na área dele, na área de física. Ele é brasileiro, apesar de não morar no Brasil e nem trabalhar e nem pesquisar no Brasil há um certo tempo. Enfim, então o tempo é analisado na sua questão mais técnica, técnico-científico, né, e tal, na sua questão mais filosófica. E ele mexeu muito comigo, assim, não é só a questão do uso do tempo, é o que o tempo significa, o que o tempo representa. Então, em uma hora, o tema ao redor do tempo vai dessa questão técnica, o que é o tempo, o que significa tempo tecnicamente, e chega, graças aos filósofos ali presentes, até a questão da aposentadoria e o surgimento das previdências sociais, né, nos seus países e tal, o uso do tempo. E, gente, é repleto de alarmes, eu diria, alertas para gente que gosta de se sentir ou gosta de permanecer atento às mudanças das gerações, às mudanças das tecnologias, às mudanças da modernidade. Eu super indico, vou precisar rever, porque tem conceitos ali para a vida que eu preciso parar e repensar. É super, super, super indico. Quanto tempo o tempo tem? Eu queria falar aqui de uma série. Eu até escrevi um Vale Conferir lá no nosso blog. Mas, assim, quem acompanha isso aqui sabe que eu também eu não sou muito de ver séries. Essa série me chamou a atenção porque ela é com um humorista britânico que eu gosto muito, que é o Rick Gervais. Ele já apresentou um Globo de Ouro e foi uma catástrofe para quem estava presente, porque as piadas do Rick Gervais, elas são muito ácidas, elas são muito escrotas. Ele tem alguns especiais de comédia, né, de stand-up na Netflix, e eu gosto muito desse cara. E ele lançou recentemente uma série curtíssima, de 6 episódios, de 20 e poucos minutos. Então, você mata numa noite. A série se chama Afterlife. Quem não leu o que eu escrevi, está ouvindo agora a minha indicação. Que é uma série, ela trata de muitas coisas. O fio condutor principal é o luto. Né, porque o personagem do Rick Gervais, o Tony, ele perdeu a mulher dele, e ele, como já era mal-humorado, ele se torna muito pior em relação a isso, e o maior desejo dele é se matar, porque a vida não faz mais sentido para ele sem a mulher dele. E aí, cara, tem um desfile de personagens fantásticos, atuações fantásticas, e outros discursos que são importantes da gente. A gente acha que a vida são aquela grande coisa, e ela não é. Ela é composta por coisas que a gente às vezes nem se dá conta, que estão do nosso lado, no nosso pescoço, e a gente nem percebe. E o personagem dele, ele começa a perceber isso. Então, eu achei uma série. Tem as piadas escrotas do Rick Gervais, que eu adoro, mas ela tem uma sensibilidade muito boa, e é uma série que me fez rir de tristeza e chorar de alegria. Por mais contraditório e paradoxal que isso possa ser, eu ria da tristeza que ele estava passando e eu chorava com a alegria que o personagem estava sentindo. E eu achei isso fantástico. Então eu recomendo para tudo. Tem um subtítulo escroto na Netflix Brasil, que é Afterlife. Vocês vão ter que me engolir. Mas não tem nada a ver, sabe? O nome é Afterlife. Recomendo. Se divirtam e chorem junto. A minha indicação dessa semana é, tá muito famosa, todo mundo tá falando, mas eu vou indicar mesmo assim, que eu comecei a assistir e achei muito foda, cara. É, são Deuses Americanos, que tem agora disponível na Amazon Prime, mas você acha um jeito de assistir, né? Pra quem gosta de essa discussão de... Ó, posso... Não ganhei nada disso, tá? Clientes Vivo tem Amazon Prime de 3 meses de graça. Ganhei nada da Vivo. Ai, que da hora. Inclusive assinar Amazon Prime, né? Então você pode assistir, ó, também, sendo cliente Vivo. E é incrível. Pra quem gosta de saber esse negócio de teologia, de crenças de outros lugares, eles misturam todos os deuses numa coisa só e fazem aquela puta discussão e traz deuses modernos, de invenção deles mesmos. Mas é tudo baseado em um conto, né, que já existe. Mas é legal, quem quiser curtir, gosta desse tipo de assunto, vai lá e dá uma olhada que com certeza dá um podcast aqui pra nós gravar também. Tô tentando convencer a Renata lá no Papo de Calçada a gravar, ó, no TV na Calçada, a gravar um episódio sobre deuses americanos. Aí a gente chama o Paulo pra você participar lá com a gente. E só uma coisa, ele não é baseado em um conto, ele é baseado em um livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos. Que também é muito bom, fica a dica também do livro do Neil Gaiman. Muito bom. Eu queria indicar um álbum que saiu aí esses dias que a gente tá gravando, que é o Ladrão, álbum do Djonga, um rapper aí mineiro de Belo Horizonte, que tá no top aí da cena do rap brasileiro. E assim, em 3 anos ele lançou 3 discos, né, assim, assustadoramente, deu uma crescente assim, muito grande da qualidade dos discos dele. Esse disco tá fenomenal, assim, e ele tem todo um conceito, não só na música, mas também na arte do disco, nas imagens. Então ele compõe bem o trabalho dele. E assim, porque eu fiquei meio assustado quando eu vi, né? Assim, no dia do lançamento foi Trending Topics, o nome dele, no Trending Topics brasileiro, que tava lá em primeiro lugar. Aí eu falei, nossa, então o Djonga chegou longe. E assustado também porque, assim, a gente sabe, né? Rapper lançando muito material bom, muito rápido, é sinal de alerta, né? Então, a vida dele, né? São poucos exemplos aí. Sabotagem, os próprios lá nos Estados Unidos, Tupac e Notorious B.I.G. Então... Ô, Guilherme, começa com DJ, Djonga. É isso. É porque tem Djonga, é um percussionista, um músico brasileiro e tal, o Djonga... o pessoal pode confundir na pesquisa. Djonga, Djonga. É como o KLJ fala, é o Djonga. Então fica a dica aí, o álbum tá muito bom mesmo. São 10 músicas só, mas, cara, fenomenal assim o trabalho dele. Muito, muito bom mesmo. E pra encerrar aqui, gente, muito obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado a todos que ouviram o Papo de Calçada até aqui. Talvez esse episódio não tenha sido assim, o ouvinte, né, deve ter, vou escutar a história do Jorge Benjó, mas é muito difícil a gente fazer uma pauta técnica no Papo de Calçado, né, a gente sempre dá a nossa opinião das coisas, assim como foi também no episódio do Chico Science, a gente falou muito lá da realidade de Recife, a Angélica trouxe, né, pra gente muita informação de lá. E esse aqui também não ia ser diferente e vai ser assim com todos os outros, né? O Bruno deu uma dica aí, talvez do House Sessions, quem sabe, pode ser o próximo, mas com certeza vai estar aqui também, se não for o próximo, vai vir House Sessions aqui. E então é isso aí, gente, a gente sempre vai lançar esses episódios aí, uma vez por mês, ou vai variar um pouquinho, mas a gente quer sempre trazer esses episódios de música, então valeu aí a todos vocês que ouviram. E já sabem, as redes sociais, @ Papo Calçada, Twitter e Facebook, Papo de Calçada Podcast.blogspot.com, nosso blog. Como o Bruno disse, a gente tem textos lá do Vale Conferir, tem também o Remix, o TV na Calçada, que são 2 podcasts aí produzidos pela mesma turma, né? O pessoal, o TV na Calçada é falando mais sobre séries, o Remix é um retrato aí de cada um, opinião sobre um assunto, e o TV na Calçada, e o Papo de Calçada, uma vez por semana, às quintas-feiras, sempre com episódio novo. Ajuda a gente a compartilhar, ajuda a gente a divulgar. Muito obrigado a todas as pessoas que estão ajudando, que estão compartilhando. E é isso aí, gente. Até a próxima semana. Valeu. Abraço! Tchau, tchau, gente. Spider-Man.